comprei um brinquedo na bebê. Levei pra minha casa pra brincar. Mas chegando lá, não pude acreditar. Eu abri a caixa e o brinquedo explodiu. Era uma lanchonete de uma famosa rede americana de alimentos. Mas o brinquedo explodiu na minha mão. Veio parar na minha mão. Não, não, não é brinquedo, não. O brinquedo assassino veio parar na minha mão. Minha sobrinha, deixei guardada um dia na minha casa para esperar a data da entrega. Mas na primeira noite tive uma surpresinha. Pela minha casa a boneca andava sozinha. Não, não, não é brinquedo, não. Brinquedo assassino veio parar na minha mão. Não, não, não é brinquedo, não. Veio parar na minha mão. Não, não, não é brinquedo, não. O brinquedo assassino veio parar na minha mão. Comprei um brinquedo na TV e levei para minha casa pra brincar. Chegando lá, não pude acreditar. Era mais uma lanchonete e uma famosa rede de alimentação. Mas o brinquedo explodiu na minha mão. Comprei uma boneca pra minha sobrinha. Deixei guardada um dia na minha casa. Porque esperar a data que chega. Mas na primeira noite tive uma surpresinha. Pela minha casa a boneca andava sozinha. Não, não, não é brinquedo, não. O brinquedo assassino veio parar. Brinquedo, não.